DJ Wagner, o próprio original. Então, o DJ da BR-153. Aí o Super Cerezão, hein? O Amiga Produção dedicado aí. O Bala Perdida, hein, DJ? É o marionete falso. Era da costeira, hein? Agora tá no negócio de vlog, hein? R$600 por mês ali, migão. Negócio de NSS. Tá nem 200, pô. O Bala Perdida, hein? É o homem que foi andar de 124, o Piqui soltou a travinha do câmbio de madrugada, caçando o câmbio, tá até parar no top. Tu, tu, tu. Piqui, caiu a caixa no chão. Onde tá o câmbio, Piqui? Pensa. Como é que é, Piqui? Bala, como é que é? Fala pra mim, Bala. O câmbio tá aí do seu lado. Tá não, Piqui. Olha ela aí. Eu olhei ontem. E o pendrive do Bala Perdido, que é parecendo um chiclete. Foi comendo um pedacinho dele, parecendo um rato. Buraco. Será que o Bala Perdido tava encanado? De bar da cortina? Ali olhando o povo e mastigando o pendrive dele. Será que tá normal? DJ Wagner, não é o melhor, mas só toca as melhores. Aquele cara vai vir cá, qual Bala? Aqui é dali, ó. Olha lá, ó. Então fica assim, falou Bala Perdido. Galera aí, vlog. Bala Perdida e Piqui, hein? Os marionete humanos. É a galera que passa a cortina e fica olhando a brechinha pro povo. É os artistas da cortina, hein, migão? É as marionetes sem linha, né? E o Paulinho Piqui? Assim, falou pra Bala Perdida. DJ Wagner, tudo bom? Próprio original. Aô, potência!